esqueceu pra não ficar carente. Na verdade eu só queria gente. Engano todo mundo, exceto o meu coração. Cada te amo que eu te digo em cima do colchão, ele grita não ama não. O fígado já derreteu, desse jeito eu nem sei mais.